ficar sem muita coisa pra se preocupar. A gente nem aí, não vi a hora da noite chegar. Maluco pra me ver em seu andar. A gente nem aí, nem aí pra ninguém que passar. Vai olhar o amor entre eu e você e lembra daquela da gente se amar. Vai! Seu dia. Oh, que eu. Vocês. Eu fico sem você para pensar.